Bruno Bruno, pra tocar no seu coração. Já não me lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Nem lembro aqueles comentários bobos que um dia eu fiz e sempre gostou. Sai sem avisar, chega de manhã, eu parecendo a última pessoa queria ver. Vejo em seu olhar, vamos conversar pra saber se ainda vale a pena. Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando pra sair. Vai ser da gente agora. Oh, minha mãe, deixa eu ir embora. De vez. Eu já me lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Nem lembro aqueles comentários bobos que um dia eu fiz e sempre gostou. Sem avisar, chega de manhã, eu parecendo a última pessoa queria ver. Vejo em seu olhar, vamos conversar pra saber se ainda vale a pena. Chamando pra sair, e o coração dando porrada, implorando pra trair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Oh, me ama, deixa eu ir embora. Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando. Eu coração dando porrada, implorando pra trair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Oh, minha mãe, deixa eu ir embora.